Queridos irmãos e irmãs, Jesus, como rei dos pregadores que é, lança mão em sua pregação da melhor forma de comunicação, que são as figuras de linguagem. Ele, amados irmãos, se deleita e se refestela ao falar-nos a palavra de Deus por meio de metáforas e símiles. Essa é uma característica dos grandes comunicadores. E Jesus é o maior de todos. Por isso, amados amigos e irmãos, mais uma vez ele se vale da símile aqui para nos mostrar como nós vivemos do reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus compara o reino de Deus a um homem que tinha uma semente e um campo. E ele então lança a semente de trigo no seu campo e vai dormir. Todos os seus homens estão dormindo. À noite vem o seu inimigo e semeia ali o joio. De repente, então, quando começa a crescer o trigo e você já vê a erva, cresce com ele o joio, chegando perto da hora de frutificar. Então os servos daquele homem dizem: Senhor, tu não semeaste o trigo, como, pois, nasceu o joio? Ele diz: um inimigo veio e semeou o joio. E eles dizem o seguinte, então: queres, pois, que separemos o joio do trigo? Ele disse: não. O não dele é enfático. Não! Para que vocês também não estraguem o trigo. Fiquem tranquilos que quando chegar a hora da colheita, os ceifeiros virão e recolherão primeiro o joio e o atarão e o queimarão no fogo e o trigo estará no celeiro. Que história maravilhosa, irmãos. Ela deixa a gente cheio de expectativa. Os discípulos também ficam perplexos. E quando Jesus termina seu sermão naquele dia, eles chegam em casa e dizem: Senhor, nós não entendemos a parábola do joio. O que significa? E Jesus vai explicar aqui nesses versículos maravilhosos que lemos. Ele é bem direto. Ele diz assim: olha o seguinte, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo do qual ele é dono é o mundo. Certo? A boa semente são os filhos do reino, ele é claro. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são seus anjos. Ao olhar para esse texto, amados irmãos, o Senhor Jesus nos mostra que nós, como filhos do reino, temos que reconhecer as realidades do reino. O texto nos apresenta as realidades do reino. Você está hoje, no século XXI, no Brasil, vivendo, querido, no meio de lutas, angústias, crise, e percebendo tudo que passa nesse nosso país. Mas, em última instância, nós amamos o Brasil, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós temos que entender que nós somos cidadãos do reino dos céus neste mundo. E precisamos, então, conhecer e saber quais são as realidades do reino. O Senhor quer te mostrar como é a vida no reino. E por isso ele nos apresenta, então, as realidades do reino. E a primeira coisa que o Senhor Jesus nos diz é o seguinte, irmãos. Existe uma batalha espiritual. A primeira coisa que Jesus nos diz como cidadãos do reino, que precisam saber como é a vida no reino e reconhecer as realidades do reino, é a seguinte: existe uma batalha espiritual. O Senhor Jesus é o dono do campo, é o dono do mundo. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Nós sabemos, como Kuyper disse, que nenhum centímetro do universo está fora do seu controle. Sobretudo, ele pode dizer: é meu. E ele, então, na sua criação, semeia a sua boa semente. Mas há uma batalha espiritual. Satanás, o eterno rebelde, aquele que está debaixo da ira de Deus, aquele que caiu com um terço das estrelas do céu, como diz o livro de Apocalipse, com um terço dos anjos, ele, com toda a sua guerrilha, se levantam para ofender a Deus, para atacar o reino de Cristo Jesus, e como não podem fazer nada contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo, eles atacam o povo de Deus. Eles atacam a você. Eles atacam a mim. E há uma batalha espiritual. O Senhor semeia a boa semente no seu campo. O inimigo vem à noite. É claro que ele não pode derrubar todas as sementes, mas ele vai escondida e semeia ali a semente do mal. E, amados amigos e irmãos, com esse texto nos diz que o reino de Deus é um reino caracterizado pela batalha espiritual. Muitas vezes, meu irmão, você está vivendo um conflito dentro da sua casa, com a sua mulher, que é uma serva de Deus. E você muitas vezes não percebe que sim, há dureza do seu coração e dureza do coração dela. Mas muitas vezes parece, amados irmãos, que é o inimigo das nossas almas que está ali soprando no seu ouvido. Você não vai deixar ela mandar em você. Você vai mostrar para ela que você é o macho dessa casa. Você vai dar um tapa na mesa. Você vai gritar. Você vai mostrar para ela que tem homem aqui. Mas ela também está lá e fala assim, você não vai aceitar esse tupetudo mandar em você. Você não foi criado. Você é uma profissional. Você é uma mulher brilhante. Você não pode aceitar esse homem falar com você desse jeito. E você está ali, é verdade, você vai se alimentando daquela questão miserável, é o seu velho homem, mas o diabo está ali soprando no seu ouvido. Há uma batalha espiritual. Você às vezes está na igreja servindo o Senhor, buscando o Senhor em oração, e de repente se levanta o irmão e começa a te espezinhar, começa a encher sua paciência, começa a criticar tudo que você está fazendo, começa ou então a ficar de dor de cotovelo com você, ou fala mal de você para os outros, e de repente então você fala assim, eu vou pegar aquele irmão, preste atenção, ele não é o seu inimigo. Ele só deu ouvidos à carne e se deixou sugestionar pela voz do maligno. Irmãos, Paulo é muito claro em Efésios 6, 11 e 12, quando ele diz o seguinte, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, na verdade, não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Há uma batalha espiritual. Satanás quer envergonhar você. Tem pedido a Deus para te peneirar como trigo. Tem dito, Senhor, toca na vida dele. E eu vou te mostrar, Deus, que ele não te pertence. E de repente você não ora, não lê a Bíblia, não entende as circunstâncias e não vê que o inimigo está armando para você. E você está caindo que nem um patinho feio. Você acha, meu irmão, que essas tentações que são colocadas diante de você são só da sua carne? É claro que a sua carne é pecadora e miserável, mas muitas vezes Satanás quer derrubar você. Se ele derruba você, ele destrói a sua família. Se ele derruba você, ele afeta a igreja. Se ele envergonha você, ele diz, está vendo, Jesus morreu por ele, mas o coração dele não foi mudado. Ou se você passa por uma luta e blasfema, ele dirá, é impossível que alguém sirva a Deus por amor. As pessoas só servem a Deus pelas coisas que recebem em troca. Você precisa entender que há uma batalha espiritual. Quando você é tentado a se desviar do caminho, quando você é tentado a se envolver em uma conspiração, quando você é tentado a se envolver na corrupção, quando você é tentado a trair sua esposa, ou você, mulher de Deus, a trair seu esposo, abre o olho! O inferno quer destruir a sua vida. O inferno está dizendo que a obra de Cristo não é eficaz em você. Então, meu irmão, abra o olho e olhe para o seu coração. Jesus, amados irmãos, na sua grande oração, no Getsemani, quando está sofrendo e suando grandes gotas de sangue, gemendo, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Ele encontra os seus amigos dormindo e diz a eles o seguinte, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos orar. Quando oramos, dependemos de Deus. Mas, além de orar, nós temos que vigiar. Você não pode, amado irmão, viver a vida empurrando com a barriga. Você não pode viver a vida como se ela fosse uma história da carochinha. Você não pode andar nesse mundo como se estivesse em um conto de fadas. Você está no meio de uma guerra. E se você não abrir o olho, Satanás vai alvejar você, vai derrubar você, vai te afastar do caminho e você vai colher consequências terríveis do pecado. Todos nós, amados irmãos, que servimos ao Senhor, estamos em grande batalha espiritual. Satanás não possui você que tem o Espírito Santo. porque você é a habitação do Espírito. Mas ele tenta fazer duas coisas contra você. Primeiro, ele vê a sua debilidade e tenta te seduzir. Olha aqui o que eu tenho para você. Se Deus te amasse, ele pensaria no seu bem. Olha para você ver como eu te amo, eu quero te dar o melhor. E você enche o peito, é mesmo, e vai caindo na tentação. Mas quando você não cai na tentação, então ele tenta ser truculento com você, ele tenta te oprimir, ele tenta levantar pessoas para te desanimar, para te jogar no pó, para falar besteira para você, ele tenta te levar à depressão, mas, meu irmão, Cristo venceu na cruz por você. O diabo não tem vitória na sua vida. Abra bem seus olhos. Pare de viver como um topo que só vê o mundo natural. Você tem um espírito no seu coração. Existe uma batalha espiritual. Que o Senhor te dê vitória na batalha espiritual, em nome de Jesus, amém? Olhe para o Senhor, amados irmãos. Ele disse o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz que Jesus Cristo, quando morreu, triunfou dos principados e potestades na cruz. Quando cravou ali aquela carta de dívida que constava de ordenanças, que dizia quanto eu e você devíamos, Cristo, com sua morte, derrotou o inferno, acabou com o reino de Satanás. E agora eles estão em desespero, como uma guerrilha que está sendo cercada para o dia final. E por isso eles tentam assaltar supermercados, eles tentam queimar casas, eles tentam, como um louco que está se afogando, puxar para o fundo aquele que está do seu lado. Eles já perderam, não se envolva com eles. Você pode ser objeto da destruição eterna. Em nome de Jesus, clame a intervenção do Senhor. Diga: Senhor, salva-me. O Senhor está comigo. O Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu a morte. Dá-me vitória na batalha espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Quando você estiver naquela depressão lá, quando você estiver naquele momento de angústia lá, você estiver triste, você ouvir aquela vozinha lá no seu quarto, para com isso. Para que ficar sofrendo essa dor? Acaba com a sua vida. Isso é Satanás. Fique esperto. Quando você ouvir, você fala assim: sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Minha vida é preciosa. Eu fui comprado pelo Salvador. Coragem, Cristo morreu por você. Levante-se e vença em nome de Jesus. Mas ao olhar, amado irmão, o texto diz que nós precisamos aprender como viver no reino de Deus. E uma outra realidade do reino, além de existir a batalha espiritual, o texto diz que uma outra realidade do reino é a seguinte: existem dois tipos de pessoas. Existe a batalha espiritual, mas existem dois tipos de pessoas. Olhe para a sua Bíblia aí, versículo 24 e 25. Eu vou ler o 24, vocês o 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Você é o 25. O Senhor Jesus diz, amados irmãos, lá no versículo 38, leiam comigo 38, o que que diz? O campo é o mundo, a boa semente são? Os joios são? Existem dois tipos de pessoas. Nesse campo, na criação, no mundão de Deus, o joio e o trigo. Não adianta você vir me dizer: não, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Existe o budista, existe o hinduísta, existe o xintoísta, existe tudo aquilo que termina com ista, o feiticeirista, o idolatrista, né? Tudo aquilo que você vai terminando, existe isso tudo aí. Meu irmão, na realidade, a Bíblia diz que, juntando tudo isso daí, só tem o seguinte: só tem joio e só tem trigo. Só tem dois tipos de pessoas dentro da perspectiva de Deus. E aí você pode dizer: então, há alguns que são bonzinhos e outros que são maus. Não, não, não, não, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem nasceu pecador. Então, como há uma boa semente e a outra semente ruim? Porque se ninguém tem mais méritos do que o outro por causa de suas atividades ou atitudes na presença do Senhor. A grande questão é a seguinte, irmão. Cristo Jesus veio e morreu na cruz. E todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus é o Filho de Deus, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, e se arrependeu e confiou no seu Senhor, invocou o seu nome e foi salvo, essa pessoa é mudada. E agora ela é boa semente. Mas todo aquele que, por meio do seu orgulho e da sua soberba, quis viver a sua vida do seu jeito e não buscou o caminho de Deus, e ouviu o Evangelho e rejeitou o Senhor, esse é uma semente ruim. Todos foram criados por Deus, mas esse deixou-se influenciar pelo maligno e creu na mentira do diabo. Então, a boa semente é aquele que foi lavado pelo Senhor. Foi perdoado, foi transformado, foi justificado. Está sendo santificado e moldado à imagem de Jesus. A semente ruim é aquele que rejeita o Senhor, aquele que rejeita o Evangelho, aquele que acredita que todos os caminhos por si mesmo levam a Deus. Então, irmãos, o texto nos diz que a boa semente é aquela que o Senhor planta. Certo? Você que teve a semente da nova natureza plantada pelo Espírito Santo no seu coração e nasceu de novo e abriu os olhos e creu, você é boa semente por causa da graça de Deus na sua vida. Mas você que está aqui, tem vivido com a cabeça dura do seu jeito, querendo desfrutar de prazeres, de riquezas e dos deleites desse mundo, você pode até estar na igreja, mas você pode ser uma semente ruim. Porque tem dado ouvidos à voz de Satanás e não tem seguido no caminho do Senhor. Só existem dois tipos de pessoas. Irmãos, a Bíblia é pródiga em pintar quadros sobre essa verdade diante dos nossos olhos. Um dos textos que eu amo nas Escrituras, um dos livros que eu mais amo é o livro dos Cânticos das Orações, o livro dos Salmos. E ele começa justamente com o quadro que diz que há somente dois tipos de pessoas. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem é você? Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você é cheio do Espírito, ou você é cavalo do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do inferno. Não existe uma posição mediana. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Olhando para a sua vida hoje, pelos frutos que você produz, você creu no Senhor, Ele mudou a sua vida. Irmãos, isso é muito sério. Eu disse a vocês que a ida a São Paulo, sexta-feira, foi maravilhosa. O Senhor voltou a tirar fogo no meu coração. Eu pude entrar no táxi e fui falando do Senhor Jesus para o taxista, que era um homossexual. Eu entrei no táxi, liguei para minha mulher, conversei com ela, falei com meus filhos, depois liguei para o presbítero Newton, e quando eu terminei de falar com Esdras, ele disse o seguinte: o senhor é pastor? Eu sou. E já fui de cara: em que igreja você frequenta? Não frequento igreja nenhuma, não, mas eu creio que existe um Deus, certo? E eu sou muito pecador, então eu peço perdão a Ele todos os dias. Eu falei: mas com base em quê? Se você chegasse na porta do céu hoje e pedisse para Deus deixar você entrar, por que Ele deveria deixar você entrar? Ele diria: eu estou no céu, Ele não me deixar eu entrar de jeito nenhum, Ele me respondeu. Eu falei: mas há um jeito de você entrar. Falei: porque ninguém é melhor do que você, todos são pecadores. A grande questão é que Deus mandou o Filho. E eu preguei Jesus para ele, irmão. Ele tentou conversar, entrou no assunto de morte, que o irmão dele morreu há um tempo atrás. Ele viu eu falando sobre o falecimento da nossa querida irmã Belisa. Mas, no final, no carro, eu falei para ele: entregue a sua vida, Jesus. Mas, além de ter essa bênção e passar o dia ali, naquele congresso maravilhoso, na volta eu ouvi algo tremendo, irmão. Quem me trouxe foi um homem crente, um servo de Deus, um oficial de igreja. E aí eu entrei no carro do taxista, que me levou para o aeroporto, e a irmã parabenizava ele porque ele tinha um filho médico. E de repente foi: rapaz, você tem um filho médico? Ele disse: eu tenho. Eu tenho um filho de 38 anos, que é... Qual é o nome do médico da terceira idade mesmo? Fala aí para mim. Geriatra. Um geriatra, que povo inteligente, é? Eu tenho um outro filho de 34 anos, que é ortopedista, e tenho uma filha de mais ou menos 31 anos, que ela é radiologista. Eu falei: mas, rapaz, que coisa interessante, hein? Está de parabéns. Ele falou assim: está todo mundo indo para o inferno, pastor. Eu preferia que nenhum deles fosse médico, se todos eles estivessem com Cristo Jesus. Me contou a triste história de sua mulher, que faleceu 2 anos antes de câncer, e depois que a mãe morreu, o pai não aceitou condutas mundanas dentro de casa, meninos criados na igreja, gente. Certo? E aí os mais novos partiram de casa, e agora estão até se levantando contra o pai. Um quer vender a casa e quer sua parte na herança. E eu falei: meu Senhor, o homem falando ali, eu falei: o Senhor me dando uma aula. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu contei de manhã, quem chegou atrasado não ouviu. No dia que o Senhor levou a nossa querida Belize, esposa do presbítero Nilton, na madrugada, eu indo com o Luciano no carro, a gente conversando, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração tão forte aquele texto, que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu comecei a refletir na vida dessa serva preciosa do Senhor, membro desta igreja, que foi boa esposa, mulher crente, piedosa, treinou seus filhos, todos estão na presença do Senhor hoje. E eu falei: tem muita gente querendo ganhar o mundo inteiro e perde a sua casa, e perde a sua alma. Talvez você quer sucesso, você quer dinheiro, você quer prazeres deste mundo, só para chegar lá na frente e entender que tudo isso não valeu de nada. Eu, amados irmãos, louvo a Deus, porque o Senhor tem abençoado meus filhos na escola, mas eu digo a eles que eu não os estou preparando para esse mundo, eu os estou preparando para a eternidade. Eu não estou preparando filhos para esse mundo. E se eles forem preparados para a eternidade, eles serão brilhantes e serão os melhores cidadãos deste mundo. Mas se eu os preparar para este mundo, eles não vão prestar nesse mundo, e na eternidade eles vão para o inferno. Só há dois tipos de pessoas. Quem é você? Eu fico pensando: foi Deus, para que meus filhos sejam do Senhor, eles têm que ver o Senhor na minha vida. Eu tenho que ser boa semente. Eles têm que ver os frutos do Senhor na minha vida. Quem é você, meu irmão? O que você quer da sua vida? Pare de querer semear nesse mundo, porque se você querer semear só nesse mundo, você vai passar eternidade no fogo. Mas se você semear para a eternidade, você vai ser uma bênção nesse mundo. As pessoas que mais abençoaram este mundo, que mais mudaram este planeta, eram pessoas que tinham o evangelho, que tinham os olhos no céu e que fizeram toda a diferença nesse planeta. Quem é você? Você é justo ou é ímpio? Não há meio termo, meu irmão. Não há possibilidade. Só há dois tipos de pessoa. Se você tombar hoje e chegar na porta do céu e disser, Deus disser a você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual vai ser a sua resposta? Eu espero que você diga: Senhor, o Senhor não deve me deixar entrar, porque eu sempre ofendi o Senhor. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz em meu lugar. Ele deu a vida por mim. Ele é a provisão do Senhor para a minha vida. Eu crio nele. Então o Senhor vai abrir os portões e dizer: seja bem-vindo, meu abençoado. Meu filho morreu por ti. Se você hoje, querido, está ouvindo essa palavra e precisa mudar de vida, se arrependa dos seus pecados, creia que Jesus veio para mudar seu coração. Creia que Ele deu a vida na cruz por você. Creia que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia, meu irmão, creia e diga: Senhor, eu não consigo mudar. Eu não consigo deixar o vício. Eu não consigo deixar de parar de beber. Eu não consigo deixar o pecado. Mas se o Senhor te salvar, você pode, em nome de Jesus. Que o Senhor mude a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quem é você no reino de Deus? Nós precisamos aprender como viver no reino de Deus. E o texto nos apresenta as realidades do reino. Primeira delas, existe uma batalha espiritual. Segunda delas, existem dois tipos de pessoas. Mas a terceira realidade do reino que o texto nos apresenta é a seguinte: o Senhor é paciente. O Senhor é paciente. Nós não vamos ler, não. Você já leu. Os anjos chegam para o Senhor e falam: Senhor, tu não semeaste somente a boa semente, o que está fazendo o joio ali? Ele diz: o inimigo colocou ali. E aí, então, como a erva cresceu, ele diz: você quer que nós retiremos o joio? E o Senhor responde no texto, irmãos, é de maneira maravilhosa, é um não enfático. Olha para você ver, o versículo 28, os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Como é que ele responde no 29? Não! Não foi uma afirmação, irmão, é uma exclamação. Não! E ele diz: por que não? Amados irmãos, o trigo é muito parecido com o joio. Joio não é nem a melhor tradução no português. A melhor tradução seria cisânia. Em espanhol, eles traduziram melhor. Eles traduziram cisânia. Certo? E esse tipo de praga é muito parecida com o trigo. Então, o que o Senhor diz é o seguinte: não retirem, não deixem para o dia da colheita. Porque eles são tão parecidos que, de repente, eles podem chegar ali e confundir o trigo com o joio. E o joio com o trigo. E o argumento do Senhor é o seguinte: para que o trigo não seja danificado, não recolha o joio. Porque eles podem se confundir o joio com o trigo. Mas, irmão, eu vejo mais além aqui no texto. O Senhor usa esse argumento e talvez até essa desculpa. Mas talvez você tenha vivido todo o dia da sua vida e tenha visto que você é joio. Mas eu quero lhe dizer, o Senhor desse campo é poderoso. Ele pode fazer algo que o homem não faz, que a terra não faz, que os anjos não fazem. Ele pode transformar você que é joio em trigo. O Senhor é compassivo. Ele morreu na cruz pelo pecador. Se a sua vida é vida de joio, é vida de pecado, é vida de morte, a Bíblia diz que se você se arrepender, confessar seus pecados, Jesus te perdoa. Ele morreu na cruz por você. A Bíblia diz que se você invocar, amado irmão, o nome do Senhor, o nome do Salvador, dizendo: Senhor, socorre-me, salva-me, o Senhor vai te perdoar de todos os seus pecados. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é paciente. Pelos anjos já teria acabado. Por mim e por você também. Ah, irmãos, nós temos pouca paciência com aquelas pessoas que estão no nosso meio e são joio. E com aqueles que são trigo, mas estão esquizofrênicos e abilolados, querendo, espirituais, logicamente, querendo se comportar como joio. Sendo que são trigo. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte: o Senhor é paciente. Abandona esse pecado no qual você tem vivido. Abandona essa vida hipócrita. Abandona esse jeito de viver que desagrada o Senhor. Entenda que cristianismo é morrer. Paulo disse o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. Você já morreu no dia que creu em Jesus. O velho homem que estava dentro de você morreu. Paulo diz: agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pare de querer estar no controle. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Entenda que o Senhor te amou e quer mudar você totalmente de dentro para fora. E não queira fazer mais o que se te dá na cabeça. Diga: Senhor, muda a minha vida em nome de Jesus. Eu quero viver para te agradar. Irmãos, foi para isso que Jesus veio. Lembra daquele dia? Jesus está indo para Jerusalém com uma grande multidão para morrer por nós. Resolve passar em Jericó. Curou Bartimeu. Entrando ali na cidade, subiu num sicômoro, que é uma figueira brava, certo? Um baixinho, que era o homem mais rico da cidade, o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó. Zaqueu. Certo? Ele era um estelionatário, ele era o auditor da Receita Romana, certo? Ele era o fiscal, mas ele pegava e levava mais da metade para ele. E ele, então, tinha os seus mafiosos, e ele queria ver Jesus de longe, subiu na árvore, e o Senhor Jesus olhou para cima e falou assim: Zaqueu, eles nunca tinham se visto, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor Jesus com alegria. E chegando ali, teve aquele almoço, e o Senhor Jesus, no almoço, conversava e pregava, e falou da sua graça, falou da vinda do reino, falou do seu amor, falou da sua redenção. Jesus está na casa daquele homem que é rejeitado pelos religiosos, porque é um pecador, é um bandido, que se levantou contra o seu povo. Então, amados irmãos, os fariseus dizem: como ele come com um safado desse que traiu a sua nação, que está extorquindo o povo pobre para defender os romanos e enriquecer de maneira errada? Ele não é profeta, como é que ele come com um homem desse? E aí, então, Zaqueu se levanta, irmãos, as portas eram abertas, o povo estava comentando ali fora, e Zaqueu se levanta e diz: Senhor, estou pegando metade da minha fortuna e agora eu estou dando para os pobres. E, Senhor, eu roubei algumas pessoas. Irmãos, é impressionante. A lei mandava pagar um quarto, certo? E aí, então, 25% era a multa. Zaqueu fala assim: e todo aquele que eu defraudei, eu vou pagar 4 vezes mais. 400% de multa. Estou dando metade da fortuna para os pobres. Abriu mão da maioria do que tinha. E todos aqueles que eu roubei, estou restituindo 4 vezes mais. Jesus se levanta e diz: hoje houve salvação nesta casa, posto que este também é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. E ele diz o seguinte: porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Se você é perdido, se você tem vivido uma vida de pecado, se você é perdido até frequentando a igreja, eu quero lhe dizer nessa noite que Cristo Jesus veio para a gente como você. Ele é paciente. Se ele tem tido paciência de você, se arrependa hoje dos seus pecados. Diga: Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu quero ser mudado por ti. A partir de hoje, acabou minha vida de joio. Eu quero ser trigo, em nome de Jesus. Que o Senhor mude o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma vida abençoada no reino, irmãos. Mas, em último lugar, irmãos, nesse texto, para nos ensinar como viver no reino, o Senhor Jesus nos ensina mais uma realidade do reino. E ele diz o seguinte: haverá um juízo final. Haverá um juízo final. Como nós vimos, existe uma batalha espiritual. Existem dois tipos de pessoas. O Senhor é paciente, mas haverá um juízo final. Versículo de número 30. Versículo de número 30. Você vai ler para mim. 1, 2, 3. Pode ler, igreja, leia. Deixai-os... Haverá uma colheita. Jesus diz: tenham paciência. Nós não podemos perder o trigo. O Senhor é paciente, Ele quer salvar, Ele deu a sua vida, Ele quer redimir o pecador, Ele dá oportunidade ao pecador até o último momento, até o último instante. Mas haverá um dia de acerto de contas, irmãos. O texto diz que os anjos fazem a colheita. E você vai olhar comigo como o Senhor explica isso, que essa colheita é a consumação dos séculos. Versículo 40, nós vamos ler aqui Jesus explicando isso até o 43. Vamos ler responsivamente. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Todos aqueles que tomaram o nome do Senhor, escandalizaram o povo de Deus, se disseram crentes e viveram no pecado, ou afrontaram o Senhor mandou os anjos colher esse povo e lançar no fogo. E o versículo 42 diz assim: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43, você... Os anjos virão, irmãos, e tomarão todos aqueles que não ouviram o Senhor, que não levaram o Senhor a sério, que se levantaram contra o Senhor, ou que se disseram crentes, mas foram pessoas que escandalizaram os outros por não viver uma vida piedosa. Eles serão atados, diz a Bíblia, e serão jogados na fornalha acesa. Lembra da fornalha de Daniel, acesa 7 vezes mais? E ali a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, e vai ser eterno. Mas aqueles que são trigo, amados irmãos, o texto diz que que o Senhor vai mandar recolhê-los e colocá-los no celeiro, diz o versículo 30. Isso significa que estes justos, eles quando estiverem lá, irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nós seremos como o Senhor é. O Senhor tem o corpo glorificado. Nós já vimos que o rosto do Senhor, de João em Apocalipse, resplandece como o sol em toda a sua força. Assim é a face de Jesus glorificado hoje. E a Bíblia diz que se você crer no Senhor e estiver na glória, você vai resplandecer como o sol. Você vai ter a glória de Deus em você. Olha o que diz o texto aí. Eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Haverá uma grande colheita. Onde você estará? Jesus termina dizendo, você está escutando? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça essa mensagem. Haverá uma colheita final. Não há purgatório. Não há meio termo. Não há meia possibilidade. Não existe reencarnação. Ou o homem morre, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. E no dia da ressurreição final, aqueles que estão no inferno serão ressuscitados e o seu corpo do inferno de pecado vai se unir com as suas almas. E aí eles vão sofrer mais ainda, queimando no inferno eternamente. Mas aquele que morreu no Senhor, aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá, a Bíblia disse. A sua alma já está no céu, se deleitando no Senhor. Mas a Bíblia diz que eles estão esperando o dia da redenção final, quando o seu corpo glorificado se juntará a seu espírito. Então eles plenamente se regozijarão no Senhor. Eles já se regozijam, mas no dia final a alegria será maior, porque nós estaremos em glória na presença de Jesus. Irmãos, há duas realidades, há duas possibilidades. Para onde você vai? Para o lago de fogo e enxofre? Ou vai brilhar como Jesus na glória eternamente em sua presença? Haverá um dia de grande colheita. E para você ter certeza de que estará com os justos, você precisa hoje se arrepender da sua vida de pecado e dizer, Deus me perdoa. Mesmo estando na igreja, eu sigo um sistema de justiça própria. Me perdoa, eu não tenho justiça alguma. Eu creio que a minha justiça vem do teu filho. Eu confio somente em Jesus. Não vem do meu brilhantismo, não vem do meu conhecimento bíblico, não vem da minha profundidade doutrinária, não vem do sangue azul que você tem, não vem da sua conta bancária, não vem da sua intelectualidade. Tudo isso te leva para o inferno. Só há uma justiça que te leva para o céu, que é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em quem você tem confiado para viver a vida eterna? Haverá um dia final. Eu quero ouvir, irmão, naquele dia, pela graça de Jesus, dizendo, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. Vamos juntos, amados irmãos? Dados as mãos? Ver o Rei de braços abertos nos recebendo. Oh, que glória! Oh, que desejo bendito! Oh, quão maravilhoso será ver a face de Jesus! Eu quero ver o Senhor na glória! Ele morreu por mim! Louvado seja o Salvador! Que o Senhor nos faça resplandecer neste mundo a glória de Jesus, para que no dia final resplandeçamos como o sol em toda a sua força, exaltando e glorificando o nome de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te dê vitória nas suas batalhas, a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. O Senhor está ensinando a IPG2 a ser uma igreja do reino de Deus. E eu quero convidar você a fechar seus olhos nessa noite. Se o diabo tem espizinhado você e você diz, não tem nem diabo. Hoje é a hora que você fala, Deus, eu sou um mané mesmo. Me perdoa, eu não tenho dependido do Espírito. Se você tem vivido como um joio, fala, Senhor, muda a minha vida, me ajuda a viver como um justo. O Senhor tem tido paciência com você. E tem dito a você que haverá um dia final de glória, mas haverá um dia final de ira. Que você hoje se arrependa dos seus pecados e diga, Senhor, muda a minha vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Salvador nessa hora. Eu vou pedir o presbítero Carlos Henrique para ficar em pé. Vai chegar o microfone até ele, ele vai nos conduzir a Deus numa oração, pedindo ao Senhor que salve almas, santifique esta igreja e que nós tenhamos alegria, a maioria dos que aqui estão, de estar na eternidade jubilosos na presença de Jesus. Oremos ao Senhor. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos, Pai, louvar o Senhor e agradecer porque o Senhor não se poupa em usar o jeito mais fácil para que a gente possa entender. O Senhor não poupou os teus pincéis, as cores, as luzes, o espaço, os papéis, para pintar nessa noite, Deus, de modo muitíssimo claro, a realidade do teu reino, Pai. E o quadro, ele é muito bonito, mas ele é muito forte, Deus. A pintura que hoje o Senhor expõe diante dos nossos olhos, Pai, ela é muitíssimo forte, com riqueza de detalhes. Não é uma pintura que qualquer leigo não compreende a pintura, porque o Senhor, um pintor vivo, o Senhor explicou cada pincelada da tua pintura, Deus, dizendo quem é o trigo, quem é o joio, quem é o ceifeiro e o que acontece quando é o tempo da ceifa, Deus. Deus, diante da tua palavra e dessa tua generosidade em explicar de modo tão claro, pesa sobre nós agora fazer alguma coisa, Deus. E o Senhor, em toda a história do Senhor, Pai, bíblica, o Senhor não nos pede nada se não crer. Todo aquele que crê é justificado. O Senhor falou, Deus. Diante dessa pintura tão clara, Deus, eu clamo ao Senhor Jesus um milagre, Deus. Um milagre. E o milagre seria algo que só os teus olhos podem ver. Porque um desavisado ceifaria joio no meio do trigo. E trigo no meio do joio. Mas o milagre que eu te peço é que nessa igrejinha, Deus, o Senhor tenha transformado essa noite joio em trigo. Amém. Se havia algum comportamento, Pai, de gente parecida com crente, mas nunca o foi, que nessa noite seja a pancada final para tombar o nosso orgulho, a nossa soberba, um jeito podre de viver igual o joio. Parecido com trigo, Pai, mas não o era. Mas a partir de hoje, Deus, que pelo poder do anúncio do teu evangelho, pela visitação do teu Santo Espírito que vem e invade corações, não há coração, Pai, duro demais que a tua palavra não tenha marretado hoje à noite, Deus. Que o Senhor mexa com a nossa história, com a história dessa IPG2, para que a gente não seja uma igrejinha de bairro, mas uma explosão do teu testemunho neste bairro e em toda a cidade, Deus. Que a gente não viva a vida medíocre de joio balançado pelo vento, mas que a gente, sendo plantado pelo Senhor, lance sementes ao redor para que sufoque todo esse joio, crescendo mais e mais trigos, Deus. Mexe com a história desse Guará, Pai, em nome de Jesus. Mexe com a história de cada família, de cada menino, de cada jovem, adolescente, adulto, senhor de idade, que o tempo ainda não chegou, então há mais por fazer, Deus. Que a nossa vida seja vida de testemunho, que quem passa diga que trigo belo e formoso, brilhando como ouro, Deus. E isso traga glória para o Senhor, Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado pela tua sinceridade, a tua verdade, e não nos deixe menosprezar o anúncio claríssimo do teu evangelho, Deus. Modifica os nossos corações, modifica a nossa história e faz dessa parábola a parábola das nossas vidas, Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Coloque-se em pé, nós vamos louvar ao Senhor.